Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente, viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. O saudoso irmão Alziro Zaruro, o genial criador da Legião da Boa Vontade, proclamador da religião de Deus, fundador do PBV, o Partido da Boa Vontade, que eu defini desta forma, o PBV, é uma exigência espiritual do povo brasileiro. Exigência espiritual. E também o organizador do Centro Espiritual Universalista, o Céu da Religião Divina. Instrumento adequado desta obra de boa vontade para o estabelecimento, a ligação entre o mundo visível e o mundo invisível. Pregou abertamente a necessidade de unir-se à humanidade de cima à humanidade de baixo. Pode parecer esdrúxulo a muitas pessoas, mesmo que religiosas, mas acostumadas a viver um materialismo exacerbado. Uma pregação como esta, que trata da vida espiritual, com a abertura que fazemos, estamos dispostos, dentro das nossas forças, a derrubar as bastilhas que separam os dois mundos, o dos chamados vivos, formado por nós, e o constituído pelos chamados mortos, que seremos nós um dia, e que, no entanto, estão muito mais vivos que nós, porque isto aqui embaixo é apenas um arremedo da existência real. Ora, está na profecia que no fim dos tempos os mortos sairiam dos seus túmulos ressuscitados para o julgamento final que está anunciado no sétimo selo. E vai se realizar em todo aquele período posterior ao sétimo selo. No Apocalipse, até alcançarmos o término do livro das profecias finais, é que podemos ler esta passagem impressionante. Estou aqui virando as páginas que todos nós viveremos. Aqui está a ruína de Babilônia completa, o júbilo no céu. Por favor, Bíblia Sagrada, capítulo 20, versículos 11 a 15. O juízo de Deus. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida eterna, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida eterna, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Ora, alguém pode perguntar, o que é que tem a ver isso, ó Paiva, com ação e reação? Tudo, pelo que vocês vão observar agora, as obras, sempre as obras. Porque como está previsto na profecia, no fim dos tempos, os mortos sairiam dos túmulos para o julgamento final. E alguns ficam pensando que a ressurreição da carne não o é. Porque o Cristo diz, melhor que qualquer analista posterior, por mais brilhante e eloquente que seja, a carne para nada serve. O Espírito, sim, é que vive e fica. Bem, vocês vão ver agora no relato de ação e reação, André Luiz, Espírito, como todos nós temos na vida espiritual, os nossos livros citados aqui a partir do versículo 11 do capítulo 20 do Apocalipse de Jesus, e as obras desses livros nossos serão reunidas todas elas, para julgamento no grande livro da vida eterna que foi aberto pelo poder superior. Nós vimos uma sessão de materialização no mundo espiritual. Lá há várias gradações vibracionais. Aqui nós não temos as fronteiras políticas, geográficas, essas fronteiras são hierarquicamente estabelecidas pelo nosso merecimento, pela nossa evolução. Há vários estágios lá em cima, desde o paraíso mais divino, até o astral mais infernal. O ministro Sanzio materializou-se na mansão Paz. Ele não desejava cerimônias e acrescentou, entre afetuoso e convincente: em seguida, para demonstrar o valor das horas, recomendando ao diretor apresentar-se os processos em estudo. Nosso fichariozinho lá em cima, nossos livros, revelados também no Apocalipse de Jesus, no juízo de Deus, o juízo final. Só depois é que vem a grande Jerusalém, o novo céu, nova terra, em que cada um recebeu o seu julgamento pelos seus atos. Cada um julgou-se a si mesmo, dentro da lei divina. Uns ficaram na terra, outros irão para o planeta absinto, que está esperando essa humanidade imprevidente, que não muda. Alguns dizem assim: ah, eu não mudo nem com a morte, eu mudo só com a morte. Penso que são grandes figuras de orgulho estúpido, porque lavram sentenças contra si mesmos. Com admiração, vi Druso exibir os documentos solicitados. Conta André Luiz. 22 fichas de largo tamanho, cada qual condensando a síntese das informações necessárias ao socorro de 22 entidades recentemente internadas na instituição. Vocês vão aprendendo, nós também, que tudo o que faz a justiça divina é visando ao nosso socorro. Os nossos fichários lá em cima não visam a nossa destruição, mas sim a nossa salvação. É tudo muito bem organizado, não é bagunça no reino de Deus, não. Anárquicos somos nós, seres terrenos ainda. Naquele momento, prossegue André Luiz, não pude ensaiar qualquer pergunta direta. Todavia, mais tarde, Silas me esclareceu que Sanzio, o espírito que acabara de se materializar ali, e lá no mundo espiritual, vejam vocês, investido nas mais elevadas funções de ministro da regeneração, possuía grandes poderes sobre aquela casa de reajuste, com o direito de apoiar ou determinar qualquer medida referente à obra assistencial em benefício dos sofredores, podendo homologar e ordenar providências de segregação e justiça, reencarnação e, vejam vocês, banimento. Quer dizer, o bondoso ministro Sanzio tinha poder de banir aqueles espíritos que não queriam nada com a disciplina. Banir para regiões mais infernais ainda. O poço do abismo, lá no final de que nos fala a trombeta apocalíptica. O emissário atento examinou todos os autos ali expressos em rápidas súmulas, sínteses, das quais transpareciam não apenas informes escritos, mas também microfotografias e recursos de identificação que lembram os elementos dactiloscópicos da Terra, aceitando ou não as sugestões de Druso, depois de ligeiras considerações em torno de cada caso particular, apondo em cada ficha o selo que lhe assinalava a responsabilidade das decisões. Adventícios no ambiente, quer dizer, novatos no ambiente. Sentíamos-nos estranhos a todos os estudos e deliberações efetuados. Menos, porém, quanto ao derradeiro processo em lide, que se reportava justamente a Antônio Olímpio, o internado da véspera, a cujo despertar assistíramos. A presteza com que os dados do ex-fazendeiro haviam sido relacionados era de causar o maior espanto. Convidados pelo instrutor a compulsá-los, porque percebia ele a importância de que o assunto se revestia para nós, Hilário e eu reconhecemos-lhes o retrato e a legitimidade das declarações que prestara sob a influência magnética a que fora submetido. Interessando-nos vivamente pela solução do problema, ouvimos a palavra do ministro, que concordava com o parecer da casa quanto à conveniência de socorro imediato ao irmão infeliz, para a breve reencarnação dele no círculo em que delinquira, quer dizer, onde ele errou, cometeu seus crimes, iria reencarnar. Para quê? André Luiz explica. A fim de restituir aos irmãos espoliados, que lhe mataram. Vocês estão lembrados, né? Os sítios de que haviam sido expulsos. Acentuou, contudo, que o criminoso, conforme as alegações dele mesmo, não desfrutava qualquer atenuante das culpas que lhe eram imputadas. Era criminoso mesmo, não tinha privilégio nenhum aí. Não tinha merecimento nenhum. Ia receber a punição mais completa da lei. Antônio Olímpio, concordou o dirigente da casa, vivera para si mesmo, entregue à desvairada egolatria. Ele viveu centrado em si mesmo. Não conhecera senão as suas conveniências. Conservara no mundo o dinheiro e o tempo sem benefícios para ninguém que não fosse ele próprio. Isolara-se em prazeres perniciosos e, por isso, não trouxera ao campo espiritual a gratidão alheia funcionando em seu favor. Porquanto, em matéria de apoio afetivo, dispunha somente da simpatia a nascer no quadro diminuto em que se lhe encerrava o estreito mundo familiar. Era, pois, um companheiro realmente complexo, com extremas dificuldades para ser auxiliado no retorno à experiência física. Quer dizer, o seu karma era tão terrível que ficava difícil até os espíritos do bem ajudá-lo. O magnânimo mensageiro, entretanto, recordou que a esposa e o filho lhe eram devedores de insuperável carinho. É aquela história, até Al Capone tinha mãe, como dizia o irmão Zarô. Esses dois corações surgiam ali, segundo a lei, lei divina, como valores benéficos para o delinquente, porque todo bem realizado, com quem for e seja, onde for, constitui recurso vivo atuando em favor de quem o pratica. Olha aqui o significado do bem. Nenhum bem se perde. Resumindo as conclusões suscitadas, notificou a pequena assembleia que pediria o comparecimento da irmã Alzira, para que se manifestasse com alusão às medidas em andamento, abstendo-se de qualquer apelo imediato ao irmão Luiz, o filho favorecido pela fortuna indébita, por encontrar-se internado no corpo físico, apelo esse que somente se justificaria em condições excepcionais. Bem, depois nós vamos ver agora o que vai acontecer. Vou ler só esse trechinho para fazer o gancho para o próximo programa, né? O próximo trecho do livro. Eles vão procurar Alzira, que foi esposa do Antônio Olímpio na vida anterior, em que ele se tornaram um grande criminoso, matando seus irmãos para ficar com a fazenda toda, com a fortuna toda. O pessoal faz isso e pensa que não vai acontecer nada. Não vai? A morte não acaba com coisa alguma. O maior equívoco da humanidade é pensar que a morte acaba com tudo, mesmo quando se diz religiosa, mas age como se fosse até a materialista, até as medulas, a medula óssea. Confiou-se então o ministro Sânsio à prece silenciosa e respondendo-lhe à petição. Olha o valor da prece, escutem o valor da prece. Notamos que a tênue matéria, justaposta ao espelho, se movimentava de leve, dando passagem agora a uma figura suave de linda mulher. A irmã Alzira revelava-se-nos ao olhar. Parecia integrada na experiência da hora em curso, porquanto não demonstrava qualquer surpresa. Saudou-nos com graciosa gentileza e as primeiras interpelações do ministro Sânsio respondeu humilde. Bom, vamos parar por aqui. Depois vamos ver como continuará essa história palpitante. Você que pensa que faz tudo escondido e ninguém fica sabendo, está muito enganado. Não existe segredo em nenhuma parte do mundo. Deus não é segredo, Deus é verdade. Portanto, não faça besteira escondida. Não, ninguém viu. Deus viu, Maria Santíssima viu, Jesus viu, o Espírito Santo viu, o Senhor da Guarda viu. Seus parentes que o amam viram envergonhados. E, além de tudo, você viu. Você não vai poder esconder isso de você. Pode enganar-se um período aí, mas um dia vai ter que quedar-se diante da verdade insofismável de um ato mau que você praticou. Então não adianta esconder. Não adianta fazer nada, porque o remorso vai chamar atenção. E você vai ter que corrigir-se. Então é melhor não fazer bobagem. Preste atenção a este livro que tem este título sugestivo, Ação e Reação. São os mortos saindo das sepulturas, não naquela maneira fantasmagórica de filme de terror que muita gente imaginava. Estão aí mandando suas mensagens através dos sensitivos, dos verdadeiros, como Chico Xavier, porque é difícil encontrar outros. Ah, sim, mas é difícil. Há muita mistificação, há muito animismo e, portanto, muito perigo, denunciados também no Apocalipse de Jesus, na forma daqueles três espíritos imundos semelhantes a rãs, que significam, entre outras coisas, o mau uso dos dons de Deus. Então, cuidado, meus irmãos. A questão é integrarmos-nos no Cristo planetário para que não sejamos enganados nem por gente humana de carne, nem por espírito desencarnado.